Panorama Agrícola para 7 de janeiro de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, eu sou o Mauro Moirer e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O Panorama Agrícola de 7 de janeiro está no ar. Hoje, quinta-feira de lua minguante, o ditado é: a sabedoria está com os modestos. No Panorama Agrícola desta quinta-feira, você confere uma entrevista sobre materiais para macieira com resistência a doenças, menor custo fitossanitário e menor custo de produção. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE e também no site do Governo do Estado de Santa Catarina. Dica do dia. Na dica de hoje, o que é o valor energético que aparece nos rótulos dos alimentos? Bem, é a energia produzida pelo corpo proveniente dos carboidratos, proteínas e gorduras totais do alimento. Na rotulagem, no rótulo da embalagem, é expresso em forma de quilocaloria. É hora das notícias. Uma superpopulação de javalis continua a atacar propriedades rurais em Santa Catarina, destruindo plantações na Serra e no Meio-Oeste. Além de danificar plantações, os javalis são agressivos, colocando em risco a vida das pessoas. Estima-se entre 5 e 8 mil a população de javalis espalhados no estado. Lavouras de milho, hortas e até criações de aves e suínos têm sido prejudicadas, segundo um levantamento da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina. A maioria dos produtores não está abatendo os animais e prefere chamar a Polícia Militar Ambiental porque, além de uma série de requisitos e procedimentos para o abate, a tarefa é perigosa. Com frequência, os javalis matam os cães de caça e investem com ferocidade contra os caçadores. Apenas profissionais caçadores registrados e licenciados podem fazer o abate dos animais. O problema é que existem poucas equipes para abater muitos animais. Os javalis podem transmitir doenças economicamente graves, como a peste suína africana, peste suína clássica e febre aftosa. Por isso, é proibido o consumo de carne de javalis abatidos. Na América Latina e no Caribe, as perdas e desperdícios de alimentos por pessoa são de impressionantes 223 quilos por ano, informa a FAO, braço das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Apenas com os alimentos desperdiçados na comercialização poderiam ser satisfeitas as necessidades alimentícias de todas as pessoas que atualmente passam fome na região do Caribe. Uma das metas da FAO é reduzir em 50% as perdas de alimentos por pessoa até o ano de 2030. Comitês regionais para trabalhar nessa frente já foram criados na Costa Rica e na República Dominicana e em breve serão instalados aqui no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru. O apoio à difusão de conhecimentos, metodologias e inovações nos países também foi ressaltado pela FAO como importantíssimo nas estratégias para reduzir o desperdício de alimentos. Tanta energia foi produzida nos parques eólicos da Dinamarca, país do norte europeu, em um único dia, que a Dinamarca foi capaz de atender sua demanda interna de eletricidade e ainda exportar energia para a Noruega, Alemanha e Suécia. Em um dia com ventos excepcionais, a Dinamarca produziu 116% das suas necessidades de eletricidade a partir de turbinas eólicas. Logo depois, por um período de 3 horas, quando a demanda caiu, esse número passou para 140%. interligações entre países permitiram que 80% do excedente de energia fosse compartilhado com Alemanha e Noruega, que possuem um sistema hidrelétrico onde é possível armazenar a energia eólica para uso posterior. O exemplo da Dinamarca mostra que a energia eólica e as renováveis podem ser uma solução para a descarbonização e também a segurança do abastecimento em momentos de alta procura. Confira a entrevista de hoje. A Ipagri lançou recentemente 3 novas variedades de maçã. No programa de hoje você conhece um pouco de cada uma delas na voz de Marcos Vinícius Quichel, que é o atual coordenador do Programa de Melhoramento Genético de Macieira. Bom, essas 3 cultivares, na verdade, são cultivares que já têm mais de 15, 16 anos de desenvolvimento, de pesquisa. Então, é um trabalho já bastante antigo, veio sendo conduzido pelo Dr. Frederico, agora aposentado, né? Então, mas é um trabalho bastante grande, bastante de longo prazo, e o objetivo dessas 3 cultivares é, com isso, oferecer ao setor produtivo mais opções de novas cultivares com épocas de colheita diferenciada em relação às cultivares tradicionais que se tem hoje, que são a Gala e a Fuji, e com a vantagem da resistência a uma das principais doenças, que é a mancha da Gala, né? Mancha foliar da Gala, e com alta qualidade de fruta, é claro, né? Então são materiais diferenciados principalmente em relação a isso, a resistência à mancha e a época de colheita. Com isso, a gente espera que o produtor consiga escalonar melhor a colheita com esses novos materiais, junto com a Gala e a Fuji, e ao mesmo tempo que ele possa ter um custo de produção significativamente mais baixo, né? Porque aproveita melhor a mão de obra. Porque aproveita melhor a mão de obra e também pela questão da melhor adaptação ao clima e da resistência às doenças, né? Então, teoricamente, um menor custo, o menor uso da mão de obra e menor custo de tratamento fitossanitário dos pomares. Fala um pouquinho, Marcos, sobre cada uma das cultivares, suas particularidades, sua produtividade. Na verdade, a SCS-425 Luiza é uma cultivar precoce. Ela tem a época de colheita, é possível se colher até 5, 7 dias antes da Gala. Então é possível começar a colher a maçã até um pouquinho antes do padrão que você está acostumado com a Gala. Ela é resistente à mancha, que é a principal doença hoje. Tem alguma tolerância à sarna, que também é uma doença importante. Alta qualidade de fruta e bem adaptada, muito bem adaptada. Ela brota muito bem, inclusive, na região do meio-oeste, né? Não precisa uma região de alto acúmulo de frio, como a região serrana de São Joaquim, para ela brotar bem. Então, ela brota muito bem, inclusive, aqui na região do meio-oeste. A SCS-426 Venice é uma cultivar de meia-estação. A época de colheita dela é justamente no intervalo entre a colheita da Gala e da Fuji, que é, hoje existe uma janela de ociosidade da mão de obra. Terminou de colher a Gala, a mão de obra fica ali em torno de 2 semanas praticamente ociosa até começar a colheita da Fuji. E a SCS Venice, ela se encaixa na época de colheita justamente nesse intervalo. Então a otimização do uso da mão de obra vai ser uma das grandes vantagens dela, né? Tem alta qualidade de fruta, ela conserva muito bem em câmaras frias, e é resistente à mancha. Então são os principais atributos dessa cultivar. E a SCS-427 Helenise é uma cultivar tardia, com colheita depois da Fuji, até quase um mês depois da Fuji. Então a gente espera que com essa colheita, a gente consiga até mesmo estender a janela de colheita que se pratica hoje no Brasil, porque o clima brasileiro permite, só nós não temos cultivares bem adaptados que possibilitem a colheita depois da Fuji. Hoje, a colheita de maçã no Brasil se encerra com a colheita da Fuji. Com a SCS-427 Helenise, será possível estender a colheita de maçã no Brasil até depois da Fuji. Ela também é resistente à mancha e tem alta qualidade de fruta e conservação da fruta na câmara fria muito boa. Esse é o engenheiro agrônomo e pesquisador Marcos Vinícius, da Estação Experimental da Ipagre de Caçador. Tudo fica bem. Sustentabilidade é qualidade de vida.